Só eu sei o quanto eu tardei para começar a fazer isso. E, bom, primeiramente, boa noite. Agora são 8:30 do dia 21 de junho de 2020, domingo. Eu estou aqui no meu lar. É difícil explicar porque eu tô falando comigo mesmo. Mas eu tava refletindo o quanto que eu tô perdendo tempo. E do nada me veio a ideia de começar a gravar isso em áudio. E pra ver, né? Como que com o tempo tudo evolui. Eu vou dar uma bongada. E depois eu continuo falando mais um pouco. Beleza. Então, isso vai ser uma conversa, né? Um diário. Só que vai ser em um formato de podcast. Então, eu ainda não tenho nome para isso. Eu acho que eu vou hospedar isso no archive.org. Que lá é um bom endereço de hospedagem. E também eu não quero que ninguém veja. Bom, eu vou começar a falar do assunto que eu quero conversar hoje. Enquanto eu vou aqui dobrando as roupas que eu lavei. Então, eu queria começar a falar. Na verdade, o ponto central dessa conversa, que só tem uma pessoa falando, é sobre vícios. Todo mundo que é viciado acha que não tem nenhum vício. Isso é o básico de um viciado. Ele sempre vai achar que ele não, ele tá sossegado e que ele vive uma vida normal. Só que na verdade eu percebi que eu venho desenvolvendo e desenvolvi diversos vícios por conta de uma supressão de sentimentos que eu tenho por diversos fatores que no decorrer do podcast vai ficar mais claro. Vai ser um grande quebra-cabeça que tudo vai se encaixar. Mas por agora é interessante saber que tudo isso me acarretou diversos vícios que eu acabo nutrindo até hoje sem perceber que é um vício. Bom, tem uma coisa que eu me tornei um viciado de verdade, eu acho que 2016, 2017, que é ficar. É um vício no YouTube. Por mais que pareça inofensivo, que pareça algo normal, mas não é. Eu acho que uma vida não pode ser levada desse jeito e com essas coisas. Eu explico. Eu passo a maior parte do meu tempo vendo vídeo do YouTube. E não são vídeos que vão me agregar em muitas coisas na minha vida, sabe? Não é nada que realmente me traga um conhecimento bom. Por mais que às vezes venha eu vejo alguns vídeos informativos, de notícias, a maioria é só bobagem e entretenimento. E eu percebi que isso tá ferrando com minha mente. E que é uma coisa que acaba me parando no meu desenvolvimento como ser humano. É porque tudo tá muito recente para mim. E pensar que, tipo, eu olhei aqui agora, passou 5 minutos. Eu realmente achei que tinha sido uns 20. Mas então eu vou falar com mais calma. Não preciso falar tão rápido. Então, voltando a falar do YouTube. Eu comecei a perceber que estava ficando totalmente insustentável esse vício. Quando eu percebi, depois de ver um vídeo de um canal chamado Planeta Droga, do Daniel Mallard, onde ele falava de vícios na tecnologia. Ele falava de pessoas que não saíam do celular e ficavam com o celular nas redes sociais até quando estava tomando banho. E foi depois dessa frase que eu me senti frontalmente atingido. Porque isso é uma prática que eu tenho há muito tempo, de tomar banho vendo vídeo no YouTube. Sabe, isso demonstra um vício. De você não conseguir ficar longe daquilo nem no momento em que você está tomando banho. Então é algo totalmente bizarro. Isso pensar que. Olha a sociedade que a gente está tendo atualmente. Precisa de um estímulo visual, um estímulo audiovisual. Até no momento mais privado da pessoa. Até quando tá ela, sem nada cobrindo ela, e a água, que traz toda uma reflexão. Então eu percebi que essa coisa de eu ficar vendo vídeo no YouTube o dia inteiro é algo que tem me consumido demais e tem me feito muito mal. Só que isso, como um vício, como é um vício, não é uma coisa que eu vou querer largar com facilidade, né? Primeiro eu tive que reconhecer. Nossa, eu molhei tudo aqui. Primeiro eu tive que reconhecer. E hoje eu tenho, acho que tomei a atitude de parar. Então, o que eu propus, né? Pra começar a me livrar desse vício, foi o começo desse podcast aqui, para eu ter uma noção de registro e de conquista, né? A cada dia que eu ficar sem. Então, por agora, o que eu pretendo fazer é uma desintoxicação total do YouTube. Então, a partir de hoje, do dia 21 de junho, eu vou ficar um mês sem acessar o YouTube. E isso inclui ver qualquer coisa, assistir qualquer canal. Então, hoje eu não vejo mais YouTube. É lógico que eu ainda preciso consumir alguma mídia, né? Porque senão eu vivo numa alienação. Então, no lugar de eu estar consumindo YouTube, nos momentos, assim, quando eu estiver cozinhando, essas coisas, eu acho que eu vou assistir um podcast, escutar escutar um podcast, quem sabe um audiolivro. Isso é outra coisa que mais pra frente é outra meta. Mas um passo de cada vez. A grande maratona começa com um pequeno passo. Então vai ser esse detox completo do YouTube. Eu vou desinstalar do meu celular e me manter longe. E a cada dia eu vou ficar registrando. Porque eu pensei que, assim, eu não consigo falar direito, tô muito nervoso. Calma. Tá. Tem muitas coisas que eu preciso mudar na minha vida. Coisas que eu vejo que eu posso mudar e que vão melhorar muito a minha vida. Só que eu acho que eu tenho que começar pela estrutura antes de ir pro miolo. Então, imagina que é várias camadas de casaco. Esse é o pior exemplo que eu podia pensar, mas tudo bem. Imagina que eu tô com cinco casacos e tá muito calor. E eu preciso tirar todos os casacos para ficar sem camisa. Não adianta eu querer começar a tirar a camisa. A primeira camisa. Eu não vou conseguir tirar todos de uma vez. Então eu tenho que ir nas mais bases e ir tirando de pouco. Me libertando dessas coisas para eu começar a evoluir de verdade. Então eu vejo que como a principal coisa que consome a minha vida, cortar o YouTube vai ser muito bom para mim. Eu quero ver como isso pode refletir em outras coisas que eu quero mudar, já para ficar um meio caminho andado. Eu não vou falar ainda porque isso vai com o tempo, né? E eu tô muito impressionado como isso só tem 12 minutos de duração. Eu achei que eu ia conseguir falar durante horas. E eu percebo o quão difícil, na verdade, é fazer um podcast. Mas assim, então eu vou ficar sem YouTube durante 30 dias. Essa é a meta. Bom, eu quero continuar falando porque eu quero começar a ter uma facilidade mais com a fala e também para passar o tempo de uma maneira, sei lá, que não vai passar em vão. Ou que eu posso pelo menos recordar depois para ver como é que era toda essa loucura. Então, hoje é o dia 21 de junho. Hoje é domingo, né? Acabou de virar o dia. Então vou falar o que eu fiz no meu sábado. Bom, eu acordei normal. E eu acordei lá pelas 3 da tarde. Fiz o meu almoço e fiquei o dia inteiro no computador. É isso aí. É uma vida bem deprimente, se for parar pra pensar. E tem umas coisas que me irritam que eu acho que eu tenho certeza que eu tenho algum problema mental. Essa frase ficou ridícula. Mas eu tenho medo de ir psicólogo e descobrir que eu tenho alguma coisa. Isso é uma outra coisa que eu quero mudar mais pra frente. Mas voltando. E por algum motivo me deu uma ansiedade. Eu não consegui ir no mercado comprar umas coisas que eu queria para Pra comprar os itens de casa mesmo, que eu preciso, sabe? E o pior é ficar inventando desculpa na minha cabeça pra tentar justificar o fato de que eu não fui no mercado porque eu tava viciado no computador e que eu tava com uma ansiedade de sair de casa. Então é isso que é algo que martela a mente mesmo, sabe? Mas amanhã eu tenho certeza que eu vou no mercado. Eu vou comprar o que eu preciso, tranquilo. Esse período tá muito maluco. Tem muita coisa acontecendo. E às vezes eu esqueço de olhar para mim mesmo. Tem muita coisa acontecendo na minha vida. E tudo tá acontecendo muito depressa. E eu tô me sentindo meio burro. Como se eu não tivesse mais tendo noção das coisas. E eu acho que isso é falta de um autoconhecimento. Que eu não. Que as, eu acho que as mudanças vieram. As coisas mudaram. E eu não refleti sobre isso. Eu não refleti sobre o que está acontecendo, como que está sendo minha vida, as atitudes que eu estou tomando. Não houve uma reflexão na minha parte. Isso foi um grande erro. Talvez tenha sido uma grande soberba minha achar que estava, eu não sei, com controle na situação, talvez. Mas isso é um erro que eu não devo cometer de novo. Eu ainda sou novo. Eu não conheço nada sobre a vida. Eu tenho. Vou falar um pouco sobre mim também. Esse é o primeiro episódio, né? Então, quando você começa uma série, você espera que os personagens sejam apresentados. Eu tenho 19 anos. Eu moro aqui no interior do Paraná, mas precisamente na região oeste. E eu tô morando sozinho e estudo numa faculdade federal. Um curso de engenharia. E atualmente eu estou trabalhando, enquanto as aulas não tem, estão paradas, né? Por conta de uma fucking pandemia. Isso é uma coisa bizarra. Muito bizarra. Então, como eu estou morando sozinho e eu nunca fui uma pessoa muito sociável, e todos os meus amigos da faculdade estão fora da cidade da faculdade por conta da pandemia, estão em suas cidades natais. Eu acabei ficando sozinho aqui e isso acabou me dando diversas crises diferentes que eu precisava conversar comigo mesmo. E essa foi a melhor forma que eu encontrei. Foi a forma que eu encontrei. Eu espero que dê certo. De verdade. Mas continuando esse assunto sobre vícios, eu falei do vício do YouTube e eu também queria falar aqui outros vícios que eu tenho. Alguns que eu pretendo parar e outros não. Bom, um outro vício que eu tenho. Eu digo que se tornou meu vício em janeiro desse ano ou em dezembro do ano passado. Mas foi nessa virada de ano, que é a maconha. Passou a ser uma necessidade mesmo na vida. uma coisa que eu sentia muita vontade. E agora que eu tô morando sozinho, tô tendo essa liberdade. Muita liberdade de uma vez é difícil de lidar. Então, eu acabo fumando muita maconha todo dia. Esse mês eu comprei 60 gramas e tá indo. Esse não é o vício que eu quero parar. Talvez diminui, mas é algo que eu não acho que me atrapalha. Eu acho que em excesso, que nem eu estou agora, atrapalha. Mas sabendo moderar, eu acho que é algo que pode ajudar muito. Eu comprei um bong, chegou essa semana. Tô gostando de usar ele. Vem bastante fumaça, uma fumaça mais gelada. Coisa boa. Também lavei meu prensado hoje. Confesso que tá com uma aparência meio feia. Mas eu vou deixar secar ali bonitinho. E amanhã eu vou ver como é que tá. O que mais que eu fiz hoje? Ah, eu varri a casa. Básico de tentar ser uma pessoa responsável. Mas outro vício que eu também comecei a nutrir esse ano, há um mês mais ou menos, é o vício em cigarro. Ele ainda não é um vício desenvolvido. E eu sei que depende de mim se eu quero ou não desenvolver ele seriamente. No trabalho, o ambiente do meu trabalho é um ambiente onde a maioria das pessoas que frequentam lá, não que só trabalham lá, mas que vão lá, fuma. E eu comecei a fumar junto, né? Porque antes eu já fumava de vez em quando. E acabou se tornando um vício. Eu percebi que se tornou um vício quando acabou meu cigarro e eu fiquei com muita vontade. E quando eu não fumei naquela manhã, eu me senti mal. E antes de eu voltar pro turno da tarde, eu passei e comprei mais cigarro. Porque eu precisava daquilo. Mas eu não acho que isso seja tão ruim, não. O que eu não quero que aconteça é que eu comece a usar dentro de casa. Essa é uma barreira que tô tentando colocar em mim. Quando tiver algum amigo aqui trocando ideia e tal, e ele também fuma, eu não vejo problema. Mas eu sozinho aqui não é uma coisa que eu quero ter. E o motivo disso são inúmeros. A começar pelos gastos. Eu tava fumando Downhill, que é R$ 10 a cartela aqui no Paraná. E agora eu tô fumando o Hoffmann. Esqueci, eu não sei os nomes direitos, senhor. Deixa eu ver. Tá aqui a carta. Hotmans. Esse é o vermelho. Nossa, bateu alguma coisa aqui. Esse é o vermelho. Eu gostei bastante, pra falar a verdade. E depois eu vou provar o azul pra ver se ele é melhor ou pior. Mas ele custa R$ 6. E se eu conseguir manter uma cartela por... O ideal para mim seria uma cartela por semana. Daí eu vou gastar menos de R$ 30 por mês de cigarro. Ou 30, dependendo se eu for em algum rolê, algum churrasco. Que aí mesmo vai uma carteira sossegada. Mas eu não vejo como uma coisa ruim. E assim, para eu não ficar dependendo do cigarro dentro de casa. Porque quando eu tô no computador eu gosto de ficar fazendo alguma coisa. Isso sempre eu tive, desde quando eu era um pré-adolescente. Eu não sei se isso tem a ver com ansiedade, com alguma coisa, mas eu sempre ficava mordendo alguma coisa, com algo na minha boca, assim, mordendo. Sempre. Então eu comprei um pod, um amigo meu tava vendendo, comprei com um preço bem abaixo do normal, do mercado. E esse pod, ele é tipo um vape, só que menor e com mais nicotina. Confesso que o gosto não é tão bom. Mas, tipo, não é uma coisa que me enjoa, então tá sossegado pra mim. Se me desse enjoo, eu não ia gostar. E ele sai a fumaça. Já substitui isso. Na verdade, ele não vapor, né? Não é fumaça. Já substitui bem para mim o cigarro aqui dentro de casa. Já tá me dando um grande adianto. Outros vícios que eu tenho, que eu não considero vício ainda, em jogar talvez, que eu acho que depois do YouTube vai ser o próximo passo, que é jogar CS, GTA. Eu vejo que isso só consome tempo à toa, sabe? Mas é isso. Eu vou terminar de lavar a louça, vou guardar a louça. Eu vou também limpar o fogão, dar uma varrida na cozinha antes de dormir. Porque eu quero vou acordar amanhã e pensar que pode ser um dia de mudança. Que eu vá dormir no domingo e eu vejo que não foi um dia como um dia ruim, sabe? Que foi um dia bom e produtivo. Só quem sabe e a quem esteve na situação que eu tô, parecida. Esse desânimo, solidão total. Sabe que pequenas ações são muito difíceis de se fazer. Eu vi um vídeo do Thiago Carvalho, tentando não desistir, que ele fala justamente isso. Como é difícil fazer pequenas ações que vão acumulando e martelando o cérebro depois. Então eu vou pegar, dar o primeiro passo. E eu espero que amanhã eu volte com mais um episódio falando que eu estou no processo de melhora. E assim por diante. Então é isso. Acho que tá bom. O primeiro episódio. Ele não vai ter um período de tempo certo. Então, independente da duração, tá bom. E é isso. Se tudo der certo, nos vemos amanhã. Eu espero que esse áudio, sinceramente, tomara que não dê nenhum tipo de problema. A qualidade também, eu espero que fique boa. Eu tô gravando no microfone de um fone de ouvido bem vagabundo, então não sei se tá das melhores. Mas eu espero que não dê nada de errado, que eu consiga escutar minha voz. Eu sei que a minha dicção é horrível, meu timbre vocal é feio, eu falo embolado, eu uso aparelho. Eu tô com vergonha de falar alto. Então eu sei que tem. Talvez seja difícil entender o que eu tô falando. Mas pode ficar tranquilo que se isso continuar, eu espero que minha voz evolua também. Porque isso é uma coisa que eu também quero que evolua. Eu não sei, eu tô tentando talvez justificar alguma coisa. Ah. Às vezes minha voz é isso, eu tenho que aceitar. Mas eu também não sei. Então vai chegar meia hora, Meia hora. Oh, que engraçado. Tá bom esse tempo. Eu achei que ia demorar. Eu achei que o tempo ia, que é mais fácil falar por mais tempo, mas é bem mais difícil que eu imaginei. Então tá isso, muito obrigado. Espero que no botão que eu aperte que não apague tudo. É isso. Tchau.